Ninguém vai bater mais forte em você do que a vida. Não importa o quanto você pode bater, e sim o quanto aguenta apanhar e continuar lutando. O quanto pode suportar e seguir em frente. Tenha fé somente em Jesus, suportar o dia mal, porque é assim que se vence. Não importa quantas vezes tiver que levantar das pedradas e tropeços que a vida te acertar, sempre haverá quem te julgue, critique ou desanime, pra pedir que continue e do alvo e se desvie. Pelos sonhos e lutar, cada dia conquistar cicatrizes das batalhas que podem relatar, vitórias ou derrotas que por ti foram travadas, de um bravo ou covarde que no meio do combate contra tudo e contra todos não temem em lutar, até a maior de suas batalhas ter que enfrentar seu ego contra ti, tentando te atingir por descrença ou fadiga, querendo destruir. O gongo não soou, luta não acabou. Fique firme na sua fé, você é um vencedor. Se Jesus pagou o preço por você, gladiador, vai pra cima que a vitória é sua em nome do Senhor. A cada dia um novo round que temos pra lutar. Não importa o que seja, sei que devo enfrentar. Com Deus na minha frente, seus anjos combatentes, seguindo a cada passo para o alvo em minha frente. Mesmo se eu tropeçar, só cair ou vacilar, só Jesus tem o poder pra você se levantar. Até o fim eu seguirei, com meu Deus eu lutarei. Por pontos ou nocaute, pela fé eu vencerei. Não perca tempo, pois é grande a batalha, enorme a plantação e poucos para a seara. Na corrida do fogo os bravos derretem como marshmallow. No caminho rumo ao alvo, não se gastam meus chinelos. Minhas vestes por armadura trocada, vaidade por habilidade, com lança, escudo, espada. Na estrada verdadeiro, a do fim ao começo, na missão e não na missa, alinhado e na frente, segue coerente, por todos e a nossa gente. Assim é que se vence, guerreiros juntos e valentes. Não é rap, não é nóis, se não for o pai na frente. É a palavra que garante, exército avance. Dragões, leões, muros ao chão, sardão de joelhos, na oração, intercessão, restauração da comunhão entre os irmãos. O sábio pratica o que aprende, e na verdade prevalece. Assim é que se vence. A cada dia um novo round que temos pra lutar. Não importa o que seja, sei que devo enfrentar. Com Deus à minha frente, os anjos combatentes, seguindo a cada passo para o alvo em minha frente. Se eu tropeçar, cair ou vacilar, só Jesus tem o poder pra você se levantar. Até o fim eu seguirei, com Deus eu lutarei, por pontos ou nocaute, pela fé eu vencerei. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, que no final da sua vida você possa dizer isso sem ter do que se vergonhar, moro? Aqui quem fala é Hernandes, junto com Alfa Ômega, Rap Louvor. Graça e paz, o RC 2014, DJ Foco, Pregador P, Sardon, AO Rap Louvor, satisfação é Hernandes. Estamos juntos pelo reino. A cada dia um novo round que temos pra lutar. Não importa o que seja, sei que devo enfrentar. Com Deus à minha frente, os anjos combatentes, seguindo a cada passo para o alvo em minha frente. Mesmo se eu tropeçar, for cair ou vacilar, só Jesus tem o poder pra você se levantar. Até o fim eu seguirei, com meu Deus eu lutarei, por pontos ou nocaute, pela fé eu vencerei.